liga pra dançar, pra ter uma ocasião. E naquela contradança surgiu um assunto bom. Ela sorria pra mim e apertava minha mão. Eu pensei comigo mesmo, está ficando bom. Perguntei a ela onde mora você. Eu moro aqui bem pertinho, facinho de se aprender. Amanhã durante o dia você vai lá me ver. Vai lá conhecer meus pais, eu apresentarei a você. O véio vai ficar contente em te conhecer. Aquela noite saudosa para mim não volta mais. Já vi menina jeitosa, mas igual essa é demais. Com o vestido vermelhinho, laço de fita atrás, aquele gosto corado que realçava demais. Menina, esse seu jeitinho machuca o rapaz. Pra encurtar o fim da história, eu vou contar o resultado. Daquele dia pra cá, muitas coisas têm passado. Eu falei com o pai dela, já ficamos combinado. Pus na nossa aliança, registrou nosso noivado. Agora estamos esperando, é o prazo marcado. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar e a partir de agora, muita música brega no nosso Mundo Sertanejo. Muito legal o programa de hoje, recebendo esse cantor que vem lá do Piauí. Piauí, nós temos inúmeras emissoras de rádios que são parceiras, exibindo o nosso programa também no Estadão do Piauí. Estou falando deste cantor que é sucesso no Brasil inteiro, Zé do Brega. Ê, meu amigo! Vamos bater palma pro Zé do Brega! Tudo bem, Zé do Brega? Tudo bem. Que satisfação receber você no nosso programa. Eu já adiantei aqui de onde você é. Então você é lá do Estadão do Piauí? Com certeza. Qual a cidade, meu amigo? Canto do Buriti. Canto do Buriti, Estadão do Piauí. Nós temos várias emissoras de rádios também no Estadão do Piauí. Assim como em todo o Brasil, que exibe o nosso programa. São emissoras afiliadas à nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br, que exibe o nosso programa também lá no Piauí. Ô Zé do Brega, uma pergunta bem clássica, né? Quantos anos de carreira? 7 anos. 7 anos de carreira, quantos CDs gravados? 10 CDs e 2 DVD. Ah tá, por que Zé do Brega? Você canta músicas bregas, aquelas que falam do amor, da mulher que bate, da mulher que gosta de levar uns tapinhas. Com certeza, a gente faz, é mesmo? Faz o brega, faz o forró, faz o shot, faz tudo, a gente faz, toca tudo. Então você é um cara apaixonado. Essa música Nayara, por quê? A Nayara foi a musa inspiradora da música. Como é que é essa história? Pra gente faz uma pequena introdução da música pra gente tocar ela pros nossos ouvintes. Essa Nayara é uma letra minha que eu compus. E onde a gente passa é tocada, é uma música que fala mesmo na Nayara mesmo. Essa música. Você teve um lovezinho com a Nayara? Não. Não me comprometa, não. Né, Zé? Não. Então vamos ouvir. Zé do Brega canta pro Brasil inteiro, Nayara. Música.

Ô Zé do Breg, passando por Brasília, divulgando seu CD, seu trabalho aqui através do nosso Mundo Sertanejo, através de toda a nossa rede de rádios afiliados do Brasil inteiro, com certeza o seu sucesso vai aumentar muito mais, viu? Com certeza. E aqui, graças a Deus, nós falamos diariamente para milhões de ouvintes, e o nosso programa, graças a Deus, é um programa assim, de muita audiência em toda a nossa rede, viu? Eu me sinto muito feliz com isso, e a gente está aqui exatamente para isso, para divulgar os nossos artistas aqui no nosso programa. Você no seu show você canta além do brega, canta forró. Canto tudo, forró, shot. Sai uma modinha sertaneja também, de vez em quando? Sai tudo. Sai, né? É o amor. O forrózinho romântico também sai tudo. Maravilha. Ô Zé do Brega, essa música Casa de Taipa, é isso mesmo, né? Com certeza. Casa de Taipa, você pode explicar para os nossos ouvintes aí de repente, né? Eu, por exemplo, em off, eu perguntei até o que é Taipa. Explica para os nossos ouvintes. É uma música que eu fiz na região onde eu nasci e me criei. Ah. Numa propriedade pequena de meu avô. Sim. Inclusive, eu vou fazer o clipe agora em abril. A gente vai ser filmado lá nessa. Ah, o clipe da nova música. Da nossa nova música. Que ela tá no CD. Eita, Casa de Taipa seria mais ou menos tipo Casa de Sapê, né? Com certeza. Ah, muito bem, muito bem. Aquelas paias de imbira, né? Eu fui criado no interior de Minas até os 12 anos de idade. Eu conheço muito bem Casa de Sapê, imbira, taboca e tudo mais. Vamos ouvir então? Casa de Taipa, canta Zé do Brega no Mundo Sertanejo. Essa é a homenagem ao lugar onde eu nasci e me criei. Aquele abraço mais especial a meu pai e minha mãe na Santa Clara. Seguro! Lá no Espaldário foi onde eu morei, foi onde eu me criei, com amor e dedicação. Lembro dos meus pais, dos meus avós e meus irmãos. Sinto a dor no coração, no tempo que não volta mais. Lembro do meu pai, dos meus avós e meus irmãos. Sinto a dor no coração, no tempo que não volta mais. Aquela casa está velha, abandonada, bem próximo da estrada, onde deixei o meu retrato. De lá eu só tenho recordação, meu chapéu e meu gibão, que ficou naquela casa. De lá eu só tenho recordação, meu chapéu e meu gibão, que ficou naquela casa. Casa de Taipa, lá foi onde eu morei. Casa de Taipa, lá foi onde eu morei. Esta velha abandonada, lá foi onde eu migrei. Esta velha abandonada, lá foi onde eu trabalhei. Zé do Brega e Banda ao vivo. Foi onde eu morei, foi onde eu migrei, com amor e dedicação. Lembro dos meus pais, dos meus avós e meus irmãos. Sinto a dor no coração, um tempo que não volta mais. Lembro do meu pai, dos meus avós e meus irmãos. Sinto a dor no coração, um tempo que não volta mais. Aquela casa está velha, abandonada, bem próximo da estrada, onde deixei o meu retrato. De lá eu só tenho recordação, meu chapéu e meu gibão, que ficou naquela casa. De lá eu só tenho recordação, meu chapéu e meu gibão, que ficou naquela casa. Casa de Taipa, lá foi onde eu morei. Casa de Taipa, lá foi onde eu morei. Esta velha abandonada, lá foi onde eu migrei. Esta velha abandonada, lá foi onde eu trabalhei. casa de taipa, lá foi onde eu morei. Casa de taipa, lá foi onde eu morei. Esta velha abandonada, lá foi onde eu me criei. Esta velha abandonada, lá foi onde eu trabalhei. A homenagem ao lugar onde eu nasci e me criei. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Mandar um alô aqui rapidinho. São muitos alôs, né? Um abraço, minha querida Iraci e o Ademilson, na Fazenda Santa Maria. A Maura, a Dona Preta, o Gustavo, Valdir e Osmar, a Dona Piedade e o José Soares, o Nailson e a Dona Senhora Tereza e Ivo, em Trombas, Estadão de Goiás, ouvintes da nossa querida Serra Dourada FM. Um abraço, Ivan Vieira, o Dorcelino Carvalho e todos vocês aí da Serra Dourada e todos da região aí de Trombas, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa. Mundo Sertanejo hoje recebendo Zé do Brega. Daqui a pouquinho os contatos para shows, nossos contratantes do Brasil inteiro que querem contratar o show do Zé do Brega. Que não é só brega no show, é brega, forró, shot, um sertanejo de leve também, né Zé do Brega? É, com certeza, a gente faz de tudo. Me diz aí, meu amigo, você é compositor, você grava só as suas composições ou grava de outros cantores, compositores também? Realmente eu gravo, assim, de outros cantores, mas a maioria é letra... Composições suas, com certeza, né? E você está há 7 anos na música, e antes da música, você qual era a sua atividade profissional? Era na roça, trabalhando na roça. No interior, é, né? Interior, é. Lá no Piauí, é. Muito bem. E aí você descobriu que tinha o talento de cantor, compositor, partiu para a carreira e graças a Deus está indo bem, né? Com certeza. Porque em 7 anos, 10 trabalhos, 2, 10 CDs, 2 DVDs, é sinal de que a carreira realmente está indo muito bem, né? Com certeza, é. Parabéns, meu amigo. Essa música, Mulher Ingrata, é de sua autoria também? Com certeza. Vamos ouvir? Vamos. Então canta Zé do Brega, Mulher Ingrata, pro Brasil inteiro, aqui no nosso Mundo Sertanejo. Zé do Brega e banda. Avistei você passando naquela avenida. Parei e fiquei olhando. Você estava tão bonita. Eu gritei pelo seu nome, mas você não quis me ouvir. Deu as costas e foi embora. Eu fiquei sozinho aqui. Deu as costas e foi embora. Eu fiquei sozinho aqui. E mulher ingrata, você não tem coração. Me deixou aqui plantado, esperando aqui sentado, neste frio da solidão. Que mulher ingrata. nada. Mulher não tem coração. Foi embora e me deixou, e aqui sozinho estou. Como dói meu coração. Zé do Brega e Banda, Giovanna Acordeon. Alô Soares Variedade, aquele abraço. Hoje eu avistei você passando naquela avenida. Parei e fiquei olhando. Você estava tão bonita. Eu gritei pelo seu nome, mas você não quis me ouvir. Deu as costas e foi embora. Eu fiquei sozinho aqui. Deu as costas e foi embora. Eu fiquei sozinho aqui. Que mulher ingrata. Você não tem coração. Me deixou aqui plantado, esperando aqui sentado, neste frio da solidão. Que mulher ingrata. Você não tem coração. Foi embora e me deixou, e sozinho aqui estou, com a dor no coração. Foi embora e me deixou, e aqui sozinho estou, como dói meu coração. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos aí de Piranhas, Estadão de Goiás, Satélite FM, exibindo nosso programa. Vamos até a Sailândia, no Estadão do Maranhão. Um abraço a todos vocês, amigos, ouvintes da Marconi FM, todos vocês, amigos da Panificadora Júlia, né? Ô, Pedrinho Maranhense, a todos vocês, amigos aí de a Sailândia, ouvintes do nosso programa aí pela Marconi FM. Vamos até São Francisco, Estadão de Minas Gerais, meu amigo Zé dos Passos, a Dona Conceição, todos vocês, amigos de toda a região de São Francisco, Minas Gerais, todos ligados na Beira Rio FM, no nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Zé do Brega, você tem parentes, amigos aqui em Brasília, né? Tenho muito parente aqui em Brasília. Tem... Então você está, além de divulgar o trabalho, você está visitando também os seus parentes, né? É. E o nosso amigo Osmar? Osmar é seu cunhado? É seu tio, né? É tio, é. O Osmar? É. O Diomar. Diomar, que está trabalhando com um empresário meu aqui dentro do Brasília agora. Maravilha, maravilha. É, vamos então mandar um abraço para o Osmar, pro Chorão, né? Com certeza, é. Para o Adonias, para toda essa família maravilhosa. São todos meus amigos, viu? E você fez alguns shows aqui em Brasília, tem alguns outros programas? Toquei quinta-feira no Via Leste Show, sexta-feira agora eu vou estar lá. Quinta da semana passada no Via Leste Show. Foi. Sexta-feira passada você fez também no... Não, vou fazer sexta agora no Via Leste Show de... Novamente. Ah, novamente. Então o show foi um sucesso maravilhoso e a casa contratou novamente. Foi, né? Com certeza. Foi. Maravilha. Então, ô Zé do Brega, para os nossos contratantes, organizadores de shows do Brasil inteiro, que queira contratar o seu show, levar o show do Zé do Brega para cantar o brega, o forró, o shot, aí para sua cidade, qual o número de telefone, redes sociais? Fica à vontade. Disca 92568695. O DDD é de Brasília. Brasília. Né? Então, 619256. 8695. Com certeza. 9256-8695. 9256-8695. Meu amigo Zé dos Passos disse que o tremió do mundo é dar o telefone cantando. Telefone de show, né? Meu amigo Zé do Brega, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Seja bem-vindo a Brasília, volte mais vezes. Desejamos aí sucesso para você no Brasil inteiro. Ah, também no Facebook, né? Tem, Facebook. No Facebook, é só pesquisar lá a sua página, Zé do Brega. Você diz que Zé do Brega e Banda. Zé do Brega e Banda. @gmail.com. Zé do Brega e Banda, @gmail.com. Esse é o e-mail, né? E-mail. Do Facebook. E o site já está no ar? Não. Está construindo o site, tá. Né? Está em construção. Muito bem, Zé do Brega, muito obrigado. Deus te abençoa. Leva um abraço para o Osmar, para o Adonias, para o Chorão, para todos vocês aí, essa família maravilhosa. De vez em quando eles me chamam para o churrasco, mas o meu tempo é corrido, final de semana é show aqui, show ali. Mas sempre que a gente tem um tempinho, a gente aparece, almoça juntos, bate aquele papo, ouve uns modão sertanejo, nada melhor do que isso, né? Valeu, Zé do Brega, um abraço, viu? Pois Bate Amor, é também uma música da sua autoria? Também. Muito bem. Canta Zé do Brega, Bate Amor, no mundo sertanejo. Sucesso, viu, Zé do Brega? Voltando Obrigado a Brasília, não deixe de nos procurar aqui no mundo sertanejo, na nossa central de produção Rádio Estúdio Brasil, para toda a nossa rede de rádios do Brasil inteiro, viu? Canta Zé do Brega, Bate Amor. Fica à vontade para os seus alôs, suas considerações. Eu quero agradecer a você, que está atrás da gente aqui pela primeira vez. E a galera aí de Brasília, que já foi o show meu, sexta-feira. Quero convidar para comparecer sexta de novo no Via Leste, sábado, no Bola 13, ali, quadra 21, né? A gente tô fazendo o show da despedida, voltando pro Piauí, que lá já tem mais show me esperando. Muito bem, sucesso, meu amigo. Leva Obrigado um abraço a todos nós piauienses, que ouvem muito nosso programa lá pelas nossas emissoras afiliadas. Um Obrigado. Abraço, Zé do Obrigado Brega. Canta, Bate Amor. Essa vai para todos os patrocinadores desse mais novo trabalho do Zé do Brega e Banda. Aquele abraço. Meu amigo Assis, do Comercial Sorriso. Aquele abraço. Esse amor me pegou de jeito. E agora não tem mais jeito. Esse amor feriu meu coração e me deixou nesta solidão. Sem você eu não posso ficar. Não vá me deixar assim distante. Vem amor, vem me abraçar. Vem me beijar. Eu te amo tanto. Sem você eu não posso ficar. Não vá me deixar assim distante. Vem amor, vem me abraçar. Vem me beijar. Eu te amo tanto. Bate amor, pode bater. Bate amor, não vou te esquecer. Bate amor, pode bater. Bate amor, eu amo você. Zé do Brega e Banda ao vivo. Giovanna Cordeon. Esse amor me pegou de jeito. E agora não tem mais jeito. Esse amor feriu meu coração e me deixou nesta solidão. Sem você

Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço ao meu amigo Afonso Mendes, aí na Fazenda Taboado, município de São Francisco, estadão de Minas Gerais. Meu amigo Cirilo, ô Cirilo, aí no mercado municipal, a todos vocês, muito obrigado, viu? A minha querida Laurinda e toda a sua família ligados no nosso Mundo Sertanejo. Aí em São Francisco, estadão de Minas Gerais, são ouvintes da Beira Rio FM. Valeu, Zé dos Passos! Quem vai cantar bonito agora? Meu amigo Paulo Terra, de São Paulo pro Brasil inteiro. Em Meu Corpo Vai Grudar. Olha aqui dentro dos meus olhos e vai ver. Nascer, fruir a mais pura verdade, sem fingir. Mas não sou eu que vou fazer você acreditar. Mas é o amor que está em mim que vai te convencer que eu te amo. Te amo, te amo. Aí seus olhos vão brilhar como uma estrela lá no céu. E meu corpo vai grudar como uma abelha sobre o mel. Você vai ser minha rosa e eu serei seu beija-flor. Tudo pra fortalecer o nosso laço de amor. E nunca mais vai deixar de me amar. E vai viver para sempre pra mim. E o amor vai voltar a reinar dentro de mim. Muito bem, muito bem. Um abraço aos amigos da Rádio Paulista FM, aí no Ipiranga, na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Também o meu amigo Dudamel, da Clipe.net, aí na capital de São Paulo, também exibindo o nosso programa. Um abraço, meu amigo Val Siqueira, todos do Vale FM, em São José dos Campos. A todos vocês, muito obrigado, viu? Os amigos da Transpaulista FM, em Osasco, aí também na capital de São Paulo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Mundo Sertanejo volta amanhã com mais um programaço no seu rádio. Guilherme Santiago encerra o programa cantando Jogado na Rua. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil.